cedo de amanhecer. A noite vai neste abandono, sentindo falta do meu bem querer. Carro cantou, eu não peguei no sono, mas uma vez correndo de amanhecer. Amor, se você disse como sente o coração que vive ausente de alguém que tanto amou. Eu sei, você veria como sonho me tirar deste abandono. Você sabe que é meu amor, me tirar deste abandono, basta só você querer. Amor, você sabe que é meu amor, me tirar deste abandono, basta só você querer. Eu sei, você viria como sonho, me tirar deste abandono, me cobrir com seu calor. Amor, você sabe que é meu amor, me tirar deste abandono. Passa só.